As aparências enganam, mas você não me engana mais. Descobri que a Santinha é a rapariga das redes sociais. E se já isso aí abordada, é melhor já ir se acostumar. Você tá tatuada no meu coração, pra não correr o risco de esquecer o que ninguém sabia sobre nossa relação. Adicionei no status pra todo mundo ver. As aparências enganam, mas você não me engana mais. Eu descobri que a Santinha é a rapariga das redes sociais. As aparências enganam, mas você não me engana mais. Tatuada no meu coração, pra não correr o risco de esquecer o que ninguém sabia sobre nossa relação. Adicionei no status pra todo mundo ver.